os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. Os destaques do programa de hoje. Em 1955, Elvis Presley foi visto por Tom Parker, que se tornou seu empresário e o levou para a RCA. Depois de seu primeiro grande sucesso, Heartbreak Hotel, seguiram-se vários outros, e seu estilo novo, recriando música negra com elementos de country e gospel, surgia o rockabilly. O público jovem encantou-se com seu vigor e sua sensualidade, que originou o apelido Elvis de Pelvis, devido ao rebolado, até aquele momento completamente inusitado, além de muitas controvérsias. Os mais velhos ficavam chocadíssimos e achavam indecente, e em suas primeiras aparições na TV, só era mostrado da cintura para cima por determinação da censura. Enquanto isso, milhões de jovens em todo o mundo se apaixonavam e aderiam à sua energia, transformando Elvis no símbolo de sua rebeldia. Elvis Presley, That's Alright Mama. Chiffons, He's So Fine. 1963. Marcells, Blue Moon, 1961. Young Rascals, Grooving, 1967. To be keep on spending sunny days this way. We're gonna talk and laugh our time away. I feel it coming closer day by day. Life will be ecstasy, you and me endlessly. Uma velha canção dizia que música é alegria. E a nossa intenção é exatamente essa, de trazer a você muita alegria de viver através deste programa. Então ria, pule, dance, extravase com o ritmo pulsante de Middle of the Road, Chirp Chirp Chip Chip. I need your love para você com carinho. Caixinha de Surpresa. Splish splash, I was taking a bath long about a Saturday night. Yeah. Rubbed up, just relaxing in the tub, thinking everything was all right. Well, I stepped out the tub, put my feet on the floor, I wrapped the towel around me and I opened the door. And in a splish splash, I jumped back in the bath. Well, I was out of know there was a party going on. There was a splishing and a splash, reeling with the feeling, moving and a grooving, rocking and a rolling. Saw the whole gang dancing on my living room rug. Yeah, flip-flop, they was doing the bop. All the teens had to dance in blood. There was Lollipop with a Peggy Sue. Good golly, Miss Molly was a even there too. Well, a splish splash, I forgot about the bath. I went and put my dancing shoes on. Yeah, I was a rolling and a stolen, reeling with the beer, moving and a grooving, splishing and One Hit Wonder é o nome que se dá a artistas que só emplacaram um sucesso. Em 1982, um cantor desconhecido chamado Adrian Gurvitz lançou o álbum Classic, cuja faixa principal tinha o mesmo nome. Classic entrou nas paradas internacionais, principalmente na Inglaterra, onde ficou entre as 10 mais. Por aqui também fez sucesso, sendo uma das babás românticas mais executadas nas rádios na década de 80. Também fez parte da trilha sonora internacional da novela Sétimo Sentido da Rede Globo. E parou aí. Adrian Gurvitz, Classic. My love is in Lee, the freeway. Gotta write a classic. Gotta write it in an attic. Babe, I'm an addict. An addict for your love. I was a street boy, and you was my best toy. Found it easy to annoy you, but you were different from the rest. And I loved you all the wrong ways. Now listen to my say. If it changed to another way, would the difference make it? Would it be a classic? I gotta send it right away. Gotta write a classic. An addict for your love.

Information Society. Repetition. Gap Band, Bernie Huber on Me. 1980. Brandy, Have You Ever? 1998. Com amor e afeto só pra você. W, Looking at My Girl. 1993. Os integrantes Adam Levine, Jesse Carmichael e Mickey Madden se conheceram quando cursavam a sétima série do curso primário em 92. Um ano depois, os três começaram a tocar juntos e formaram duas bandas, The Dibonans e Mostly Men. Cada uma possuía bateristas diferentes. Mais tarde, em 94, Jesse se aproximou de Ryan Dussek e o convidou para tocar, junto com os outros integrantes, o cover de Bones, do Alice in Chains. A química rolou e logo começaram a tocar diversas outras músicas juntos. Maroon 5, This Love. Cause I want